deixarem passar a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Sábado Livre. Música, cultura, entrevistas, variedades, informação e entretenimento. Sábado Livre, um programa para a diversidade. Apresentação do DREC. Agrobichos agora com novas instalações, grande variedade de rações a granel armazenadas em expositores e mais toda a linha de acessórios para cães, gatos, pássaros e peixes. Agrobichos na Rua Júlio de Castilhos, 2139, fone 3032 1525. Vou estar cada vez mais perto de você, cuidando da sua saúde com muito prazer. Se estiver, tem mais saúde com São João. Farmácias São João, a farmácia da sua família. Farmácia São João, teleentrega pelo fone 3292-3636. Flores FM 104.9. Agora, pela Flores FM, o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderly. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. É uma satisfação abrirmos mais um programa Renascer aqui pela 104.9. Neste sábado bonito, ensolarado, e nós sempre Comunicamos aos nossos ouvintes que o telefone 3292-8464 está à disposição de todos para que possam ligar aqui pela Flores FM e também, se quiserem sugerir algum tema, fazer a sua crítica, não precisa se identificar, basta que seja de uma forma séria que a gente está aqui para receber então a opinião dos ouvintes. E aqueles que gostam do nosso programa Renascer, também a gente sempre lembra, né? Comunica seus amigos, seus familiares, para que a corrente do programa Renascer cresça cada vez mais e assim nós possamos crescer em conhecimento, em verdade, ampliando nossa consciência, nossos horizontes. Acredito que todos nós temos necessidade disso, não importa o quanto estudamos, o quanto aprendemos, o quanto achamos que sabemos muitas vezes. Então, o programa Renascer tem este objetivo, ampliarmos nossas visões sobre o mundo, sobre o universo, sobre o Deus, como é o enunciado do nosso programa. Então, está sempre aberto aos ouvintes para que realmente possam participar aqui conosco pelo telefone também 3292-8464. E nós abrimos o Evangelho ao acaso aqui, e hoje caiu num tema que parece ser o trabalho desta semana, né? Uma vez que já nos caiu o tema O Homem no Mundo, agora caiu o tema sobre mundos inferiores e mundos superiores. Então, as divisões que há no universo, nas muitas moradas que Jesus falou na casa do Pai, né? Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, e cada um vai pousar segundo a sua evolução. Assim, também o Evangelho segundo o Espiritismo faz esta divisão entre mundos inferiores e mundos superiores. Mundos inferiores, com certeza, podemos classificar o nosso planeta, a Terra, onde ainda a violência, o ódio, a inveja, o mal perdura em muito, em um estado bastante acentuado ainda. Não podemos dizer que é um mundo superior. Podemos nos referir que o planeta Terra vive num mundo superior em relação à tecnologia, em relação à ciência, às condições materiais e tecnológicas que nós vivemos. Aí sim podemos dizer que realmente é um mundo superior, uma vez que podemos comparar o que nós vivemos hoje com 200, 500 anos atrás, quando havia bastante dificuldade em relação até à energia elétrica, à informação, rádio, televisão, computadores, internet. Mas hoje temos uma facilidade enorme. Nós estamos falando aqui, poderíamos estar diretamente ligados ao Japão. Então, tecnologicamente, vivemos num mundo superior. Porém, na questão moral, na questão da consciência de Deus, ainda vivemos em mundos inferiores. Ou melhor, nosso mundo ainda é um mundo inferior. Uma vez que até as próprias religiões ainda se colocam às vezes adversárias umas com as outras por entendimento sobre Deus, sobre a vida. Então, ainda o nosso conhecimento sobre Deus, sobre o universo, sobre a vida é bastante rudimentar e por isso nos traz dificuldades. Nos mundos superiores, segundo diz o Evangelho, segundo o Espiritismo aqui, a situação é diferente. Vejamos só aqui no capítulo 3, no item 10, quando ele passa a falar, depois de colocar a situação dos mundos inferiores, classificando também a Terra como mundo inferior, moralmente falando, como íamos dizendo, depois então fala nos mundos superiores e diz assim: nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. Vejam só, por que ainda podemos dizer que a Terra é um mundo inferior? porque aqui ainda se briga entre vizinhos, países com países, discriminamos até a população de outros países, muitas vezes discriminamos a própria cor, a raça, discriminamos conceitos, pessoas com conceitos diferentes. Então, por isso que dizemos que a Terra ainda é um mundo inferior. Nos mundos superiores não há mais isso, há o entendimento. A autoridade nesses mundos superiores é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. Vejam só, na questão das autoridades, olhem o que acontece nas autoridades que nós elegemos no mundo político. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, né, que ocupam esses cargos, não estão classificadas em condições de ocupar esses cargos. Por isso, ainda há roubos, falcatruas, né? Ainda há atitudes contrárias ao benefício da coletividade, da população em geral. Como que nós vamos admitir que estão nos governos, nos órgãos judiciais, pessoas que se deixam levar pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, que roubam a mãos abertas, vamos dizer assim, em benefício próprio? Isto só acontece em mundos inferiores. Em mundos superiores, essas pessoas não estariam ocupando esses cargos, porque a inteligência e a supremacia moral é que daria um direito à ocupação desses cargos, e não, muitas vezes, até o voto democrático, que nós achamos que é a forma correta, né, de elegermos os governantes, que até é, vamos dizer assim, mas em vista do que somos ainda como população, do que somos ainda como pessoas, dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, acabamos por eleger pessoas que atendem aquilo que nós somos. Então, quando se diz que cada povo tem o governo que merece, é nesse sentido, porque as pessoas acabam elegendo, votando, achando que é melhor pessoas do seu tipo, que ainda, infelizmente, vivem a vaidade, o egoísmo e o seu benefício próprio. Nos mundos superiores, isto não acontece. As pessoas sentem que determinadas pretendentes de cargos não estão preparados para isso, não fariam o melhor uso da autoridade que lhe seria concedida. Então, acabamos por sentir e não aprovar a posse dessas pessoas. Nos mundos inferiores, como é no planeta Terra, como é aqui no Brasil e em outros países, nós ainda elegemos pessoas. Se vamos olhar nos Estados Unidos, né, que visam a supremacia do seu país, a guerra com os outros países, né, o uso da arma, da fabricação das armas no seu próprio país, como um modelo de trazer divisas para o país, independente do que se vai fazer com as armas. Então, isto demonstra claramente, e aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz com clareza, o que é um mundo inferior. Por isso que classifica a Terra, nosso planeta, o Brasil também, né, como uma forma de vida ainda de mundo inferior. Ou seja, o homem ligado à violência, à maldade, ao egoísmo, né, às coisas que ainda não condizem com o cristianismo pregado por Jesus Cristo. E isto temos que trabalhar para um dia fazermos esta Terra avançar, fazermos que aqui aconteça o reino de Deus, como nós ouvimos Jesus falar. E aí nós vamos entender como é viver bem, em paz, como é viver com alegria, desfrutando e respeitando as opiniões dos outros, buscando sempre o trabalho com benefício à coletividade e não a si mesmo. Então, continuando aqui o texto: o homem não procura se elevar acima do homem nesses mundos superiores, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Vejam só, a luta então é com a mudança pessoal e não com a forma de mostrar-se com superioridade ou pretender a superioridade derrubando o outro homem, que é o que a inveja, né, o ciúme, de todas as formas, faz. Nos mundos superiores, não. Os habitantes dos mundos superiores procuram dominar-se a si mesmo, elevar-se a si mesmo, construir a si mesmo para conquistar o seu espaço, né? E deixam as outras pessoas livres e até as apoiam para que também amadureçam, para que também cresçam, para que também conquistem seu espaço. Nos mundos superiores, o objetivo dos homens é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Vejam só. A luta aí é espiritual, é a espiritualização de cada um, e não a materialização, o poder, o ter, né? O poder econômico, o poder da autoridade, mas sim a espiritualização. E a espiritualização sempre leva o homem à humildade, sempre leva o homem a procurar o bem pelo bem. Nos mundos superiores, todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Que sonho, hein? Viver num mundo onde os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados, ou seja, eles realmente são ressaltados, enquanto os ódios, os ciúmes, as cobiças, a inveja são desconhecidos. Imaginem viver uma situação em que esses sentimentos são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Ou seja, também nos mundos superiores, a diferença entre as condições das pessoas mais inteligentes, das pessoas que mais trabalham sobre as outras. Mas o necessário jamais faltará. As pessoas que estão em situação inferior, que ainda não desenvolveram a sua inteligência, que ainda não desenvolveram a sua capacidade. Ou seja, nos mundos superiores também, as pessoas vivem certas diferenciações, o que é natural pelo nível da sua evolução. Mas como diz aqui anteriormente, os fortes ajudam os fracos. Ou seja, se nós formos falar em termos de inteligência, nos mundos superiores, aqueles que têm mais inteligência serão realmente os mestres dos outros. Já que nos mundos inferiores, aqueles que muitas vezes não têm inteligência, estão aí ensinando, pretendendo ensinar, né? Nas classes escolares, muitas vezes, ocupando cargos de direção de secretarias de educação, de ministérios de educação, né? De forma totalmente distorcida. Nos mundos superiores, isso não aconteceria. Os professores seriam aqueles que são mais inteligentes realmente. Os mestres de educação seriam aqueles realmente bem mais preparados. Não haveria essas distorções. Aqui, né, então, devido ao poder, à situação que a gente vive ainda, sem melhores condições de classificação, sem a humildade para cada um estar no seu lugar, vivemos, né, em posições totalmente não compatíveis com as condições de cada um. E o Ademir, já chegando aqui, né? Você pegou um pouquinho atrasado hoje, mas importante é que chegou a tempo aqui para nos auxiliar no nosso programa, né, Ademir? Com certeza. Boa tarde a todos. Realmente é sempre com alegria, né, que a gente aqui se encontra, mesmo às vezes nos atrasando um pouco. Mas o imprescindível, mesmo como o Admir nos coloca, é que mesmo nós chegando atrasado, o importante é que a gente chegue. E hoje, se eu demorasse um pouco mais, até eu te ligava, te avisando, e se tivessem problemas, avisaria. Mas realmente, eu acho que é de real importância, né, o trabalho que é feito, e ele merece, perante todos os nossos ouvintes, é respeito. E o respeito é nós estarmos aqui presentes, unidos no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, para que, através dessas luzes, né, nós poderíamos dizer, a gente clareie os nossos caminhos. E até para de atualizar, então, os ouvintes também que estão ligando o rádio agora, é importante, né? Nosso tema do Evangelho hoje, nós abrimos aqui a página sobre mundos superiores e mundos inferiores. E interessante porque na Casa Espírita agora, né, de Antônio Prado, nós abrimos o Evangelho na segunda-feira e não fui eu que abri, e o tema veio o homem no mundo, né? E depois foi escolhido, inclusive, a palestra quarta-feira. Então parece que o trabalho desta semana é nesse sentido. É, e na semana passada nós tínhamos aberto a missão do homem inteligente na Terra. É. Né? Reiterando a importância da inteligência. Da inteligência no seu uso num aspecto positivo. Porque todas as virtudes, como a inteligência, são, digamos assim, armas. Né? Que, se bem utilizadas, elas podem realmente transformar. Agora, se mal utilizadas, elas escravizam, elas tiranizam, elas oprimem. Então, por isso, como tu vinhas falando antes também, que às vezes na nossa sociedade, nós vemos a inteligência sendo usada de uma forma um tanto egocêntrica, né? As pessoas utilizando suas virtudes, utilizando suas conquistas, né? Porque não é que Deus dá inteligência para um e não para outro. Deus é um pai bom e justo, ele oportuniza cada um de seus filhos. E cada um de nós, nas oportunidades que temos, nós vamos crescendo em inteligência, em virtude. Só que o que acontece? Quando nós conquistamos determinadas virtudes na nossa personalidade, e retornando a uma nova oportunidade de aprendizado, uma nova oportunidade de vida, e pela educação que temos, às vezes nós viramos, né? Vinculamos isso ao nosso ego, aos nossos interesses. E por isso que a gente vê no nosso dia a dia inteligências sendo usadas única e exclusivamente para si próprios. E vejam só, hoje nós vamos trazer no nosso programa, né, uma matéria da internet falando em inteligência. Não sei se tu chegou a ver, por isso está falando nisso, né? Não chegou a ver. De uma menina em Londres que foi feito um teste de QI e que tem 4 pontos somente a menos de QI de inteligência, abaixo de Albert Einstein, com 2 anos. Hoje, então, aguarda aí nosso programa que nós vamos falar sobre isso também. Só para a gente continuar aqui, porque a gente estava colocando, né, em relação a os comparativos do planeta Terra aqui, que seria um mundo inferior em relação a outros mundos superiores. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, continua dizendo assim, ó, em vosso mundo, aqui no planeta Terra, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não têm acesso. Vejam só, nós, por exemplo, e vamos se analisar, nós damos valor à saúde? Não parece que a gente precisa ficar doente para valorizar a saúde. Parece que a gente tem que sentir falta da comida na mesa para quando a gente senta agradecer e valorizar aquilo que tem. Não é verdade? Então, isto é vivência de seres de mundos inferiores, que somos nós. É, realmente, eu até, toda vez que eu tomo banho, eu agradeço a Deus, né, também pela água que a gente tem e pelo, e eu diria que nós somos pessoas abençoadas, nós que vivemos, né, num país de uma grande liberdade, nós que vivemos num estado, digamos assim, de um índice cultural muito grande, e que vivemos numa região italiana também de trabalho, de prosperidade, de transformação grandiosa. Então, nós que aqui reencarnamos e que aqui estamos, somos pessoas verdadeiramente abençoadas por esse conjunto de coisas. Mas é imprescindível que nós agradeçamos. É claro que é o que nós vamos falar dessa menina, que se ela tem tudo isso, não foi Deus que deu para ela. Porque onde estaria a justiça de Deus dando para um determinada coisa e para outros absolutamente nada? Não foi Deus que deu de graça. De graça. Só pra gente... É uma conquista dela. Sim. Então nós também, nós que estamos aqui neste, entre aspas, paraíso, que é o nosso país, que é o nosso estado, que é a nossa cidade, também não recebemos isso de graça. Mas como tal, temos, digamos assim, de prestar contas, né? Ou seja, agradecermos a Deus por tudo aquilo que nós temos, mesmo pelas nossas conquistas. Porque nós não somos donos do nosso corpo, nós não somos donos, né, da, entre aspas, daquela casa que a gente tem. Porque quando desencarnarmos, tudo isso vai ficar. Então temos que sim, mesmo em ambientes de benesse, em ambientes de fartura, como são os nossos, realmente agradecermos a Deus por tudo o que Ele nos tem dado, para que recebamos ainda mais, para que continuamos a nossa trajetória evolutiva na conquista de nós mesmos e de tudo aquilo que nos cerca. Mais um parágrafo aqui para a gente encerrar esse tema de hoje, ó. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, né, botando medo, fogo, né? E não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Vejam só, por que ainda vivemos nesse mundo imaginado por nós ruim, né? E não nos projetamos para viver na paz e na alegria, na harmonia, sem ciúme, sem inveja, sem vaidade, e que viveríamos o chamado reino de Deus? Por que isso? Aqui diz que está colocando esse parágrafo. Porque, sendo nós inferiores, só temos vivido as condições ruins e não acreditamos que seja possível a vivência de plenitude e harmonia, porque nunca vivemos isso, por sermos ainda inferiores. Então, não acreditamos que é possível viver o reino de Deus aqui na Terra. Esse parágrafo coloca bem com clareza isso. Então, falamos de céu, falamos de Deus, falamos de Jesus sentado à direita de Deus Pai, não sei aonde. Aqui não é possível. E está errado isso. Nossas culturas estão erradas em projetar nas populações, nós que nos achamos conhecedores, né, esse tipo de situação. Na verdade, devemos projetar que a paz e a harmonia pode ser vivida entre nós. Basta que as nossas lutas sejam contra nós mesmos e não contra os outros, né? Naquilo que estávamos falando primeiro. Aqui o problema é o vizinho, aqui o problema é o país, que é diferente, né? É, a cor, o pensamento diferente. Não, nos mundos superiores o problema é nós, eu interior, e a luta é a minha transformação, visando me purificar. Aí, com certeza, visualizaremos a luz, e a luz acontecerá entre nós. É muito interessante mesmo, porque a partir do momento em que nós criamos, né, aquela expectativa, a partir do momento que nós projetamos as coisas fora de nós, num mundo material fica verdadeiramente impossível que haja, né, aquelas visões, digamos assim, daqueles irmãos nossos que nos antecederam, dizendo como foram os grandes pintores, os grandes artistas, os grandes cientistas. Todos eles desenharam aspectos celestes. Por quê? Porque carregavam dentro deles essa essência. Mas carregavam dentro deles e tentavam traduzir através da matéria, que eram suas obras, que eram seus estudos, que eram suas músicas, aquelas coisas que eles sentiam dentro de si. E quando nós projetamos fora de nós esse reino de Deus, digamos assim, fica realmente difícil. Por quê? Porque na nossa sociedade ainda, né, nós vemos a violência, nós temos o egoísmo, nós temos a questão, né, da inteligência mal utilizada. Então fica difícil. Agora, a partir do momento em que eu isolo as questões de fora e trabalho o meu interior e faço no meu coração o reino de Deus, digamos, a casa de Deus, e manifesto isso em atitudes, pensamentos e palavras, com certeza, num curto espaço de tempo, as coisas vão acontecer. Então, esse é o caminho. E enquanto o homem projetar fora de si as coisas, as suas buscas, os seus encontros, nós estamos cada vez mais distantes do objetivo. Muito bem, vamos para a nossa mensagem de hoje. Depois nós vamos falar, então, dessa menina gênio. Energia que existe, a substância de todo o bem. Nesta hora, venho expressar o meu louvor à tua grandeza. Tudo criaste, desde as estrelas colossais até os mais ínfimos seres. A tua vibração, infinitamente boa, penetra todo o meu ser, vasculha, sustenta, harmoniza os meus mais íntimos pensamentos e sentimentos. Não estou aqui para te pedir coisa alguma material, porque conheces as minhas necessidades, até as pequeninas que eu mesmo desconheço. Vim para louvar a tua infinita bondade, tua luz, teu poder, que reconheço estarem também implantados no santuário da minha consciência. Guia, Pai, os meus passos. Abençoa as minhas mãos. Levanta os horizontes do meu pensamento. Ilumina minha alma. Abre-me a esperança da vida melhor. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Muito bem, então. Estamos aí, né, falando hoje sobre mundos inferiores, mundos superiores. Agora essa mensagem belíssima, né, chamando a gente buscar Deus e a gente trabalhar para ainda conseguir ver as coisas celestiais, como dizia no texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa aos poucos ir trabalhando e sermos aqui na Terra seres realmente vivendo mundos superiores. Mas vejam só, para aqueles que não acreditam em evolução, né, que o homem se originou da matéria, desde os minerais, vegetais, animais, depois tornou-se ser humano, que reencarna, que desenvolve a sua inteligência, a sua capacidade de ver, de sentir, de ouvir, tudo, né, na caminhada. Para aqueles que não acreditam nisso, que acreditam num milagre muitas vezes, né, que acreditam que a gente tem só uma vida, né, que acreditam que num momento, né, o Espírito Santo dá um clique e alguém é privilegiado, olhem, se pensarmos na justiça, com certeza admitiremos que não é por aí. Olhem o que veio na internet essa semana, né, que a gente pegou aqui para trazer para vocês. Elise Tan Roberts, né, uma menina de 2 anos, imaginem, né, uma criança de 2 anos. Dá bom dia para as plantas e adora brincar com as bonecas. Né? Brincar com bonecas é bem comum, mas dar bom dia para as plantas já não é tão comum, né? Mesmo nas crianças. Como muitas outras crianças de sua idade, mas a normalidade, vamos dizer, termina por aí. A menina inglesa de 2 anos... tem um QI, que é o quociente de inteligência, a capacidade de inteligência, de 156, apenas 4 pontos abaixo do gênio Albert Einstein, né, medido lá na sua fase adulta. Um cara que, um cientista, né, que marcou a sua história. Se nós vamos no mundo analisar no mundo da ciência, Albert Einstein é conhecido por todos, né? Nascida em Londres, a menina junta as pontas dos dedos indicadores e dos dedões. E a mãe, Louise, pergunta o que é um triângulo equilátero, responde a menina. Ou seja, ela mostra um desenho do que é, ela diz um triângulo equilátero, ou seja, que tem os 3 lados iguais. A menina sabe distinguir isso. A mãe reconhece que não tem nada a ver com a genialidade da pequena notável, ou seja, da sua filha. A mãe não tem nada a ver com isso, ó. Não tem nada a ver comigo. Ela simplesmente diz coisas e você não tem ideia de onde aquilo veio. Eu não paro para ficar ensinando um monte de coisas para ela. Ela apenas adora aprender. Ela nunca para. João Freeman, especialista em psicologia da educação, ouvido pelo Mirror, e que realizou o teste de QI com Elise, disse que a memória da menina é um grande dom. Ele diz assim, ela é muito mais que brilhante. Vejam o que a menina de 2 anos consegue fazer. Soletra em alto e bom som o próprio nome, lê algumas palavras, como mamãe e papai, reconhece letras feitas à mão, dá os nomes dos 3 tipos de triângulo, o equilátero, isósceles, né? Que nós aprendemos lá no colégio, adianta, cita 35 capitais do mundo. Quem dos ouvintes aqui sabe citar 35 capitais do mundo? Se alguém souber, nos liga aqui que nós vamos fazer o teste, né? Mas não vale pegar o mapa. Desenha círculos, recita o alfabeto fonético, tem um alfabeto normal na ponta da língua, conta até 10 em espanhol, conta até 20 em inglês, faz operações matemáticas elementares, soma, adição, subtração, né? Conhece todas as cores e sabe distinguir rosa de violeta, que são coisas difíceis para as crianças. Preto do marrom, conhece várias formas geométricas, incluindo hexágono, estrela, círculo, quadrado e retângulo. Acho que se nós, para muitos de nós que estudamos, né, se nós perguntarmos o que é um hexágono, eu acho que nós vamos ficar aí, pois é, o que é isso, né? E a menina de 2 anos sabe. Dá os nomes de vários animais e conhece os sons que eles emitem. Por exemplo, cachorro late, o, né, o leão muge. E uma vez estava brincando com os amiguinhos, a pequena Elise, né, vendo que os seus amiguinhos viram a imagem de um dinossauro, e disse, olha, é o rinoceronte, né, o rinoceronte é aquele animal que tem aquele chifre na ponta do nariz, né, e a menina corrige os amiguinhos e diz que aquilo lá é um triceratops. Ou um triceratope. Ou seja, ela identifica o tipo de dinossauro, que é aquele que tem além daquele chifre no nariz, né? Mais dois acima dos olhos, que a gente tem aqui o desenho, né? Porque eu também não sabia. Então vejam só o que uma menina de 2 anos faz. Será que essa inteligência, esse QI, foi dado, né, a ela gratuitamente, assim, um privilégio? A um dos exemplos, né? Aqui nós temos aqui, nós falamos de Albert Einstein. Será que a inteligência de Albert Einstein foi dada por Deus assim? Bom, tu, meu filho, será privilegiado. Aí tu, menina Elisa, será privilegiado? Tipo uma loteria. Uma loteria? Ou será que a Elise, Albert Einstein, todos os gênios, Mozart, Van Gogh, Matisse, Beethoven, todos eles trabalharam para conquistar as suas virtudes. Mas... E você hoje, Ademir, estava aqui traindo, né? Porque ficou falando de virtudes aqui, não tinha lido essa matéria aqui. Não. Né? E encaixou a nossa matéria aqui, né? Não, eu até vou conversar uma coisa. Que quando eu, no início da minha busca, né, pela consciência de Deus, eu queria saber quem era esse Deus, que eu não compreendia ele, né? Porque aconteceram coisas na minha vida que eu negava a existência de Deus. Eu dizia que se Deus existisse, não poderiam acontecer determinadas coisas. E foi exatamente no estudo das grandes personalidades que eu comecei a estudar as grandes personalidades para tentar descobrir por que eles tinham aquilo que tinham e eu não tinha, né? Seria injusto, né? Seria injusto. Onde é que está a justiça de Deus de para eles tudo e para nós, né, nada? E realmente, no estudo dessas grandes personalidades, inclusive muitas delas, aquelas que tu acabaste de falar, notava-se uma força muito grande, um espírito, né? Eles tinham um espírito de busca, um espírito de estudo. E nessa menina, também ela diz assim, a mãe dela diz, ó, até eu vou ver se consigo achar aqui. A mãe dela diz assim, não tem nada a ver comigo, você tá, ó, eu não paro para ficar ensinando um monte de coisas. Ela apenas adora aprender. Ela nunca para. Ela nunca para. Na nossa casa espírita, muitas vezes, vem mães, né, trazendo crianças pequenas e às vezes até reclamando. Por que essas crianças não param? Por que essas crianças não são mais que nem aquelas do nosso tempo que nós ficava 40 dias enfaixado, né, Ademir? Só mexendo os olhinhos, porque tu ficava com as pernas e os braços enfaixado e tu não te mexia nada, 40 dias. E hoje não, hoje as crianças, elas vêm num ritmo totalmente diferente. Mas por quê? Inclusive nós citamos aquele livro, Crianças Índigo, né, que o autor, essa americana, ela faz um estudo e ela demonstra no livro que essas crianças que estão reencarnando agora, elas vêm, digamos assim, são seres mais evoluídos do que nós e que trazem dentro de si esses princípios grandiosos de aprendizado e que não param. Então, às vezes, as mães chegam falando, ah, mas ela não para um minuto. Mas por quê? Porque ela está aprendendo. Porque são crianças, são seres que estão vindo para aprender o dois, que é todo o aspecto material. Então são espíritos de uma envergadura grande e que estão aqui para aprender. E que cabe a nós simplesmente educá-los. Digamos assim, mostrar um caminho de ascensão que eles por si só eles vão se resolver. Por si só eles vão aprender. E às vezes nós não compreendemos por que essas crianças, né, elas, digamos assim, já trazem, né, essa força grandiosa do aprendizado. Isso realmente são porque são seres evoluídos que estão vindo para a grande transformação que vai ocorrer na nossa humanidade. E elas não vão aceitar que Deus é justo, né, dando para uns mais e para outros menos. E não adianta a gente querer teimar com elas, que elas não vão aceitar. Elas vão rir, né, quando vão até, às vezes, aprender religiões, né, que falam que tem só uma vida e que Deus é justo, que Deus é bom e que Deus é Pai. E aí elas veem os amiguinhos nascendo lá com um problema, lá, às vezes, deficiente físico, mental, e elas... Né, naquela condição privilegiada, e ela vai dizer, mas que Deus é o de vocês, né? Eu não aceito isso. E não adianta querer botar na cabeça delas que elas não vão aceitar. É porque a nossa postura ainda ela é muito atrasada, né? Porque muitas vezes nós vemos as nossas crianças falando lá, cumprimentando as plantas, vemos as nossas crianças falando com o seu anjo da guarda, e o que, que a gente diz? Não existe. Né? A gente vê eles falando com as plantas e diz, não, deixa disso aí que eles vão te chamar de louca. Né? Porque pensando no nosso ego, meu filho será rotulado de tal coisa, ao invés de pensarmos, será que realmente as plantas elas não têm sentimentos e elas, isso é comprovado já cientificamente, que se tu falar com as plantas e tu querer, né, elas realmente elas atendem. Então quer dizer, a gente vê eles falando com o anjinho da guarda, o que nós falamos? Nós realmente vamos estudar para ver se anjo da guarda existe? Para tentar compreender com essa oportunidade que a vida está nos dando? Ou simplesmente rotulamos, bloqueamos, desculpem o termo, mas é esse mesmo, castramos, né, essas inteligências ao nosso quadrado que não pode fugir? E se um veleiro repousasse na palma da sua mão, o que você faria? Jessé explica o que faria. Thank you. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Vejam só que beleza, né? Que nós realmente nos abrirmos até para a música, nos abrirmos para tudo aquilo que é bom na nossa vida. A partir do momento em que cada um de nós começa, digamos assim, a funilar, né, para dentro de si, a funilar para a questão daquilo que sabe, para aquilo que detém, é muito perigoso. Agora, a partir do momento em que nós começamos a ampliar os nossos horizontes de conhecimento, né, vendo o que tem na música, vendo o que tem nas artes, vendo o que tem na pintura, enfim, Deus se manifesta em todos os níveis. Não é dentro de uma casa espírita, não é dentro de uma igreja que lá Ele está exclusivamente. Ele está nos nossos corações, Ele está em toda parte, porque tudo é criação. E tudo faz parte do Criador. E depende de cada um de nós termos essa sensibilidade. Então, iluminados são essas pessoas que realmente conseguem traduzir a beleza, né, na música, nas artes, na literatura, na ciência, enfim, nessas grandes oportunidades que a gente tem. E uma outra grande oportunidade que nós vamos ter é quarta-feira. Nós estamos trazendo... são 10 casas espíritas que se uniram e nós estamos realmente, mais uma vez, trazendo o Isaías Claro, que é um palestrante de São Paulo, e ele vai falar sobre como conquistar a felicidade. Então, é uma palestra imperdível. Quem está promovendo isso é a Casa Espírita Divina Luz, a nossa casa, juntamente com a Casa Irmã Teresa, também aqui de Flores da Cunha. Vai ser no Clube Independente, quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. O custo dos ingressos é R$5. Para a manutenção, né? Nós vamos ter que pagar o Clube Independente, vamos ter que trazer o Isaías. E esses ingressos estão à disposição nas nossas casas, tanto na Irmã Teresa como no Divina Luz. Lá no Independente também tem esses ingressos à venda e tem com... nós, né, as pessoas que trabalhamos na casa, se tem alguém que tem interesse, é só ligar tanto para mim como para o Admir Zanella, enfim, para as pessoas que estão envolvidas nisso, que nós vamos conseguir esses ingressos. Então, quarta-feira, 8 da noite, Clube Independente, imperdível. Como conquistar a felicidade. E você já pensou como organiza a sua vida? Também conquistando a felicidade, aqui nós temos uma mensagem que vai fechar também com isso. Vejam só. Certa vez, o mestre pegou um pote de barro, chamou o seu discípulo e colocou algumas pedras muito grandes dentro do pote e perguntou ao discípulo: está cheio? E o discípulo respondeu: sim. O mestre pegou uma sacolinha cheia de pedregulhos, a virou dentro do pote e tornou a perguntar ao seu discípulo: e agora, o pote está cheio? O discípulo respondeu com firmeza: sim, mestre, desta vez o pote está totalmente cheio. O mestre então pegou uma lata de areia e a derramou dentro do pote. A areia preencheu os espaços que as pedras grandes e os pedregulhos deixaram. Após o mestre encher o pote com areia até o topo, o discípulo afoito disse: pronto, agora acabou, mestre. Não é possível colocar mais nada nesse pote. O mestre respondeu com um sorriso e virou um copo d'água dentro do pote de barro. A água encharcou e saturou a areia. Depois disso, o mestre pegou um novo pote vazio e pediu que o discípulo repetisse a experiência, só que desta vez na ordem inversa dos elementos. O discípulo começou colocando a água, depois a areia, depois os pedregulhos e, por último, tentou colocar as pedras grandes. Mas estas já não couberam no vaso, pois boa parte havia sido ocupada com as outras coisas, né? Com certeza a gente sabe como é que funciona isso. O mestre então se dirigiu ao discípulo e concluiu a lição. O pote de barro é a nossa vida. A nossa disponibilidade de tempo é o que cabe dentro do nosso pote. As pedras grandes são as coisas realmente importantes da sua vida. Seu relacionamento com Deus, com a família e amigos, seu crescimento espiritual e pessoal. Se você der prioridade a isso, as demais coisas se ajustarão por si só. Seus afazeres com a profissão, seus bens e direitos materiais, seu lazer e todas as demais coisas menores que completam a vida. No entanto, se você preenche seu tempo com coisas pequenas, as realmente importantes nunca terão espaço em sua vida. Aqui começa a grandíssima lição, né? Se você preenche o seu tempo com coisas pequenas, as importantes não terão espaço na sua vida. Nessa experiência, vimos que o tempo é, antes de tudo, uma questão de prioridades, de saber o que vem em primeiro lugar. Muitas vezes perdemos a nossa saúde para ter mais dinheiro. Examinemos quando. Para depois perder o dinheiro para ter mais saúde. Gastando, né? Com os médicos. Adicionamos dias à extensão de nossas vidas, mas esquecemos de adicionar vida à extensão de nossos dias. Engolimos os fatos da vida da mesma forma que engolimos o alimento no horário do almoço. Precisamos aprender a saborear a vida. Viver é saber transformar os pequenos instantes em grandes momentos. A felicidade não é um destino, é uma caminhada. Caminhando pela vida entre as coisas que passam é que vamos aprendendo a abraçar as coisas que não passam. Seja o dono do seu pote e o transforme em um pote de felicidade. E Stefan Kanitz, que é um consultor, administrador, pioneiro do movimento voluntariado pela internet no Brasil, cita o seguinte para complementar essa frase, essa mensagem. Não são os grandes planos que dão certo, são os pequenos detalhes. E talvez o detalhe aqui seja organizar a nossa vida, priorizando as coisas realmente importantes para depois, em seguida, as outras encaixarem naturalmente. Eu gostaria que tu relesse essas coisas importantes, que para nós, que o mestre ensina, né, que diz que o que é importante na nossa vida. E nós vamos ver o quanto às vezes nós estamos ainda distantes. As coisas importantes que ele cita aqui é o relacionamento com Deus, com a família e amigos e o crescimento espiritual e pessoal. E às vezes nós, como ele mesmo cita aqui, eu acho que tem outros mestres que falam, né, que nós, na nossa juventude, nós gastamos toda a saúde para ganhar dinheiro e depois, na nossa velhice, nós gastamos todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde que foi perdida. Então, às vezes, realmente, nós teríamos que saber a ordem, né, de colocarmos as coisas dentro dos potes. E os limites nossos também. Tem, né, uma passagem no Evangelho também de Jesus que ele fala a mesma coisa. Ele vai visitar Marta e Maria, né, e quando ele entra em casa, ele fala das coisas do céu, né? Ele não perdia tempo. Em todas as suas colocações sempre foram colocações, né, ensinamentos, histórias, parábolas, verdades. E nisso, Marta se coloca aos pés dele, ouvindo ele. E Maria continua atarefada, né, fazendo as coisas da casa, limpando, ajeitando e fazendo, e não parava. E numa dessas, Maria para e diz para Jesus: Jesus, não te incomoda ver Marta aí parada e eu aqui trabalhando? Aí ele diz: Maria, Maria, por que tu te inquietas tanto com as coisas da vida? Marta escolheu a melhor parte, que será sempre dela. Então, quer dizer, às vezes nós ficamos sapateando e não buscando, né, ou dando o devido valor às coisas que são prioritárias, ou seja, a consciência de Deus, a relação que nós temos conosco próprio, com as pessoas que nos cercam, e o cuidado com a nossa espiritualidade, o alimento que nós estamos dando para a nossa alma. A todos, um grandioso abraço, e que possamos verdadeiramente, como seres eternos que somos, cada vez mais investirmos em nós, acreditando no nosso potencial e fazermos da nossa vida uma vida de realizações, uma vida de encontro interior e principalmente uma vida de exemplo. Viver é saber transformar os pequenos instantes em grandes momentos. A felicidade não é um destino, é uma caminhada. E enquanto caminhamos, procuramos fazer grandes momentos. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado, do meio-dia às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela Flores FM. A Flores FM apresentou programa Renascer. Feliz por sua audiência, Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana. FM. Fim de semana. Flores FM.